Este podcast está participando do Prêmio Podcast 2009. Participe você também e ajude a divulgar o podcast brasileiro. prêmiopodcast.com.br. Manda mais uma pra gente, porque tá começando mais um Posso Chanchada Podcast. Aqui é Anderson Meira, vulgo Perna, e aqui do meu lado o senhor Nonô, que vai apresentar aí os participantes, os... Cala a boca! Já vou apresentar agora! Não precisa falar mais. Fala, né? Velho viado. Filha da... Tô aqui hoje, ó pai. Tô aqui hoje falando... Vamos falar de religião, né? Oh, meu Deus. Estou aqui falando com o participante que está do meu lado. O demônio em pessoa. Só que um pouco mais cabeludo. Bruninho. E aí? Estou aqui também com o Mrs. Starfleet. Vindo diretamente do inferno. Nicodemus. A riégua. Estamos também aqui agora com o Toninho do Diabo. Ele diretamente das profundezas dos quintos dos infernos. É o Elton Hennix. Isso aí, só em ressalva. Aqui também, novamente com a gente, provavelmente agora, novamente, o nosso personal travesti, o demônio em forma de mulher, Beatrix. Cacildes. Estamos aqui também com o iluminado mais bonito do podcast, Alemão. É isso aí, valeu, seu Nonô. Sai pra lá agora, não encoxa. Hoje o Tosco Chanchada Podcast vai falar de nada mais, nada menos do que Yuri de Nostradamus. Quem pai, é essa porra? O pai eterno. O pai eterno e inefável. Se você ainda não percebeu do que a gente vai falar, cara, então desligue agora e não ouça esse podcast. Sim, morra. Nós vamos falar de quem, de quem, de quem, alemão? E Cristo, garoto. Esse é o cara. Esse é o rei dos reis. De acordo com a igreja dele, mas... Enquanto a tosquice não começa... O pior é que tem seguidores, né? Então, a igreja dele tem muitas pessoas, cara. Cara, mas isso não quer dizer nada, porque até o Tosco Chanchada tem seguidores, que são conhecidos como chanchadeiros, é, cara. Então, é a nova ordem mundial. Mas a diferença é que vocês não falam pai, vocês falam toscos. Tosco. É isso aí, vamos pros e-mails e daqui a pouco a gente volta com a biografia não autorizada em forma de podcast de quem, de quem, de quem? O pai. O Jesus em forma de guri. Bota a música de e-mail, cara. O pai, ilumina esse e-mail. Começando mais uma sessão com o Blá Blá Blá do Perna, oferecimento que Prêmio Podcast, né, 2009? Opa, exatamente. E Tosco Chanchada Podcast. Temos o Vinícius aqui de novo. É. Fazia tempo que não vinha para uma leitura de e-mails. Olá, pessoas. Ui. E hoje uma leitura de e-mails diferente, que a gente não vai ler nada de e-mails. É, hoje nós não vamos ler os e-mails e nem os comentários, mas a gente vai agradecer a todas as pessoas que comentaram, né? É, inclusive alguns alunos do Zé aí, cara. Você viu, cara? É, tô até ficando com medo dessa galera. É o galera Zé aí fazendo escola. É, virou pedreiro agora. Aliás, é o Zé acabando com o sistema educacional, né, cara? Cara, a gente tem um professor igual o Zé, que nojento. Cara, que coisa chata deve ser, né? Deus me livre, cara. Depende se for aluno ou aluna dele, né, cara? Ah, nojento de qualquer jeito, cara. Cara, estamos participando do Prêmio Podcast 2009. No momento da gravação dessa sessão de e-mails, a gente está em décimo lugar no geral e em primeiro lugar na categoria humor. É isso aí. Isso provavelmente deve ter assustado muita gente, né? Porque, afinal de contas, o Tosco Chanchada tem praticamente 7 meses aí. Nem nasceu ainda. Temos 21, né? Com esses 21 episódios lançados aí, publicados. Eu, sinceramente, não esperava que em tão pouco tempo a gente teria um retorno tão legal dos ouvintes assim, irmão. É verdade. Cara, eu fiquei muito surpreso, porque eu não sei se isso vai durar até o fim do prêmio, daqui um mês, sei lá como é que vai estar, mas foi muito legal. No primeiro dia, você já vê o Tosco lá em primeiro, cara. Foi muito louco. Cara, verdade, né? Logo no... que começou as votações aí, a galera votou em peso aí no Tosco e a coisa aconteceu, cara. Mas, como ainda não tá definido nada, né? A gente tem que pedir aí pra galera, todos os ouvintes do Tosco Chanchada, o último episódio aí praticamente dobrou o número de downloads. Olha. Cara. Não sabia disso, não. Você não fala nada pra gente. Você tá ganhando dinheiro já com isso, né? Ui. Seu piado. Foi de 1 para 2, tá bom. Eu baixei. Você baixou mesmo? Baixei. Então foi 2. Então. Então tá explicado. Essa divulgação no Prêmio Podcast tá muito bacana pra gente. Nossos banners lá no Twitter, hein? Os banners do barulho, né? Falar nisso, cara, o Pauta Livre News também tá muito bem colocado lá, hein? Você viu, cara? Os caras tão... Mas isso eles devem pra gente, porque todos os banners deles, ele tem o nosso nome, então o que acontece? Ah. O povo gosta da gente, a gente é o podcast querido. A gente é o Fernando Collor de Mello. Então fudeu. A gente ganha e depois rouba tudo. Galera, é o seguinte, você aí, ouvinte do Tosco Chanchada, a gente quer pedir agora a sua força aí, tá? A gente sempre pede pra galera comentar e tal, a galera tem correspondido, tem chegado e-mails, mensagem de voz, e isso cada vez mais, assim, anima a gente a tá preparando coisas novas, a fazer episódios mais legais e tal. Tudo isso aí contribui pra que o Tosco melhore, saca? E esse lance do Prêmio Podcast só tem a acrescentar mais naquilo que a gente já fez aí pelo pessoal, né? Podcast de graça, todo mundo ouve aí, agora a cada 15 dias, antes era toda semana, né? Tudo isso aí, cara, a gente, esse lance da galera falar, eu faço podcast pra mim e quem quiser ouvir que ouve. Não, se eu fosse fazer o podcast pra mim, eu não ia ficar sofrendo aqui pra editar tudo mais. Se fosse pra você, cara, você nem gravava, fala uma vez e já gravava, a gente, porque o que o Tosco Chanchada é na gravação, é no dia a dia, quando a gente se junta aí pra conversar, entendeu? Esse papo inteligente. Descolado, né? Descolado. Verdade. A gente quer pedir pra todos os ouvintes que votem, aqueles que ainda não votaram, que votem. Não vai votar duas vezes no mesmo e-mail, hein? No mesmo IP, hein, seu viadinho. Isso aí já é contra as regras. Não prometa nada pra ninguém, tá? Não ofereça nada em troca de voto. Mas nós prometemos que vamos enfiar umas coisas no c... do Fernando. A gente vai fazer uma enquete com vários objetos. Você vai escolher o objeto e a gente vai enfiar no c... dele. Então o que a gente quer pedir é o seguinte, é que hoje em dia a galera aí tem pelo menos, aí quem tem pouco tem 50 contatos no MSN, pelo menos, cara. Eu não acredito que tenha pessoas com menos de 50 contatos. Nossa, tem uns 20, cara. Assim, com exceção do Vinícius, a maioria das pessoas tem pelo menos 50 contatos. Então eu bloqueio todo mundo que eu chaveco e me dá folga pelo MSN. Então o que a gente quer pedir? Pra que você indique pra pelo menos 5 pessoas os seus contatos do MSN. E que elas indiquem pra mais 5. Então você tem que ficar em cima dessa pessoa que você pediu aí um voto pro Tosco Chanchada, né? É em cima, viu? Taradão. Pra que elas... seja passivo. Pra que elas indiquem aí pra mais 5 pessoas. E de 5 em 5 votos, é isso, a gente, né? Isso aí é uma progressão aí geométrica, né, é, cara? Tipo aquela pirâmide de ganhar dinheiro, né? Essa filha da mãe. Tipo 5, 10, 13, 17... porque é todo mundo que indica, né? Então vai diminuindo. Tá. Então, meu, a chance da gente faturar esse prêmio, galera, é grande. E a gente tá precisando muito, porque o segundo colocado tá bem perto da gente. A gente vai ganhar muita grana, cara. Se ele chegar e acochar a gente, eu desisto. Se relou, a gente prefere ir lá pro último colocado. Melhor ser o vagão de trás do que ser a máquina, né? Então, mais uma vez, a gente pede, junta a tua família aí, os teus parentes, a galera que tem computador, as lojas perto de você aí, que tem um computador à venda lá e que tem conexão com a internet. Teste os computadores. Faça aquele teste, como quem não quer nada, acessa a internet e vote no Tosco. Ei, você que trabalha também arrumando computador, computadores, essas coisas. Pega o computador dos seus clientes e vote na gente pelo computador deles. Vamos fazer aí um alvoroço, tá? Pra que... Nossa, alvoroço. Ui! Isso é uma coisa de drag queen, cara. Pra que a gente consiga aí... Diva. Vários votos mesmo, pra que a gente mantenha uma distância legal do segundo lugar, entendeu? E que o Tosco vença essa parada. As votações vão até o dia 30, 31 de outubro e a gente quer indicar também alguns podcasts que estão fazendo parceria com a gente aí, né? Tá indicando a gente na categoria humor. A gente não vai poder indicar nenhum da categoria humor, porque... Que não é besta, né? Não é tonto, né, cara? Nem idiota. eu indicaria, velho. Eu falava, ó, escuta tal podcast antes de votar. Aí depois você vê quem vota, velho. Não, mas a gente vai indicar de outras categorias, né? Eu se garanto. Porque... Eu se garanto também, velho. Também lembrando que é o seguinte, galera. Pode votar em um podcast por categoria, né? Então, se você votando no Tosco lá como humor, você também pode utilizar o seu voto pra outras categorias, né? Lá no site lá do Prêmio Podcast, qual que é o endereço, alemão? www.prêmiopodcast.com.br. Ah, e lembrando de outra coisa, cara. Pra votar no Tosco Chanchada, você tem que entrar no site do Tosco Chanchada. Verdade. E clicar no banner que fica à direita ali do site, beleza? Que tem um microfoninho lá e tal. Você clica ali que automaticamente vai abrir uma janelinha lá, onde você vai ser instruído a votar. Bom, na categoria comportamento, o Tosco Chanchada apoia o Papo de Gordo, do senhor Eduardo Salles. E muito o Nerd... bom. É? Muito bom, cara. Muito bom. Bacana. Não é só pra gordo, viu? Aliás, é garantia também de ótimas risadas, você, cara. Você viu o cara que invadiu lá o jogo da Bolívia, né, meu? Deve ser fã dos caras. Certeza. Tem também o Nerd Express, né? Outro ótimo também. Outro ótimo podcast que é parceiro nosso aí, inclusive... lá no Nerd Express tem um fã número um do Vinícius, que é o Grafo, né? Ele adora o Vinícius, cara. Todos me adoram. Ele queria dar pra você um dia, ele falou pra mim, Vinícius, inclusive. Ih, rapaz. É, paganaense, né? Ele é. Esse cara do... Passou de olhinhos, velho. Cara, na categoria educação, a gente vai indicar o Target HD, do Eduardo Moreira, e o Deu Pau, que é do Jabur Rio, cara. Pensa aí, a gente tá indicando mais de um por categoria, vocês vão ter que ouvir os dois e decidir quem vocês vão votar, hein, gente. Exatamente. A gente, na verdade, tá ajudando, a gente tá jogando os caras na fogueira do cara. O cara vai ter que decidir lá. Ó, na categoria entretenimento, a gente tem três aqui podcasts que a gente vai indicar e que você escolhe entre os três lá qual você acha o mais fodástico e que merece o seu voto, beleza? A gente vai indicar o Pauta Livre News, os parceiraços nossos, né? Apesar de ser tudo viado, mas, né, tem a cafeína lá que não é viada. É, ui... Tem o Pirata Cast, também do Jabor Rio e companhia. Tem também o Pode Comer, do Marcelo Salgado. Na categoria fotografia, a gente vai indicar o Lente Aberta, do Luciano aí, do Nerd Express. Categoria internet, o Metacast. Muito bom, cara. Que ajuda muito os podcasters aí, fazendo divulgação e ensinando várias dicas aí. Esse é o único limpo que tem, né? É esse. Só tem ele nessa categoria. Na categoria música, a gente vai indicar o Rock 30, do senhor Ivan Motosserra e Rodrigo do Quarto Sinistro. Ah, e... o povo psicopata. Neto Zé Pelim também é outro, cara. É, também? Não presta também? É outro, não vale nada, cara. Mas são gente boa. É. E na categoria música também a gente tem o M2 List, que é do Eduardo Moreira, o homem dos mil podcasts. Categoria notícias, a gente indica o Nerd Drops, né, do senhor Guizão aí, e o Polar e tal, a galera de Bauru. O Bizão, Vinícius. Ei, os caras são de Bauru, estão indicando eles? Ah, parei com isso. Eles são de Bauru, mas são... Vinícius, eu falei, viado é viado, mas vamos indicar. São legais, cara, são legais. Tem a categoria Bauru aí, não? E na categoria notícias, a gente também vai indicar o Feedback News, de Eduardo Moreira, que fala sobre notícias bizarras da semana. Na categoria portal, a gente vai indicar o TeiaCast, do Rafael Portillo, que inclusive já fez algumas reviews sobre o Tosco Chanchada. Você pode dar uma olhadinha lá. E o site também, o Meu Podcast, né, que a galera vive entrando lá e votando no Tosco. E pra finalizar, a gente tem a categoria Videocast, que o Pirata Cast tá fazendo, no caso, o Videocast também, eles estão participando e a gente faz a indicação pra eles. Aí vocês se decidam, né, e votem. Lembrando que A hora que o Tosco Chanchada atingir os 90% aí de votação, né, na categoria humor... Tiver faltando uns 2 dias pra terminar a votação... Vocês podem votar no Alienígenas da América, né? Porque... Depois do dia 29 de outubro já pode começar a votar. Nós confiamos nele, né, pra ficar nas nossas costas ali, né? porque é tudo viado, então... É tudo cegado. E a Caroline ali, não apresenta nenhum tipo de perigo, tipo dedadas infernais. Olha, cara, a Caroline Cat é meio maldosa, cara. Não bota a mão no fogo, não. É ela que fica de costa, então, pra mim. Não, vai ser um prazer enorme ter o Alienígenas na América em segundo lugar aí do Prêmio Podcast na categoria humor, beleza? É verdade. Mais alguma indicação? Vote na gente. Galera, vote na gente de verdade. Você pode acompanhar as porcentagens da votação lá www.premiopodcast.com.br e pra votar no Tosco, entre no site do Tosco, é toscochanchada.com. Votem, votem, votem e acordem com o pensamento de votar e indicar pra todo mundo que você conhece. Isso aí, pinta a cara com uma listrinha verde e amarela, vá para as ruas, fique nu. Faça aí, né, as mulheres, façam... Façam vote Tosco Chanchada aí nos seios, né, cara? Isso, oi, né? Que ótima ideia, cara. Né? Seria, né? Mande as fotos pra Mandem gente. Mandem fotos pra gente, né, cara? Que você... Não, a gente podia arrumar umas putas, né, cara? Não, porque não pode dar pra ninguém, ou quer dizer, não pode dar nada, velho. Não pode oferecer nada, cara. Eu tinha contentado umas strippers. Mas, meu, elas podem só oferecer e não pagar, né, cara? Sei lá, não sei. Não pode dar nada, velho. Galera, a gente conta com todos vocês, beleza? No próximo episódio, eu espero comentar aí sobre as novidades, sobre ótimas novidades e sobre o feedback aí de todos que votaram na gente, beleza? É isso? É isso aí. Vamos nessa. Desculpa o povo que a gente não leu os comentários e e-mails, mas que foi por uma causa nobre. É isso. Vocês estão nos nossos corações. Ui! Ei, amigão. A vida tá dura pra todo mundo, né? Só pra você que tá mole. Teu badalo só marca 6:30. Teu pincel agora é broxa? Seu problema tem solução. Chegou a garrafada do São Tomé. Feita com a mais pura catuaba, ovo de codorna, paçoquinha, jurubeba, ovo de pata e caracu. Disponíveis nos sabores hortelã e tutti-frutti. Eu quero gozar. Garrafada do São Tomé. O sono não aprova. Garrafada do São Tomé. Eu quero gozar. O que era Maria Mole? Agora é tripé. Eu quero gozar. O Ministério da Saúde adverte. Persistindo sintomas, consulte seu cabeleireiro. Eu quero gozar. A vida com você. Vamos gozar a vida, meu amor. Quero gozar a vida. Só com você. Bom, já começa então perguntando, quem raios é o tal de Henri Cristo? Não sou eu. Fica tranquilo. Só eu, filho da... Rapaz, como é que é o nome desse cidadão aí na verdade, alemão? Cara, eu achei num site obscuro, porque no site dele não tem. No site dele não tem, o nome dele é Henri Cristo mesmo. Mas eu achei num site obscuro que ele chama Yuri Thais. Então, no site dele não tem porque ele conseguiu ganhar um processo na justiça aí pra mudar o nome, né? E isso... levou alguns anos, e agora no RG dele tá lá, Henri Cristo. Henri Cristo, ele vota com o nome de Henri Cristo. Então, se você quiser colocar o seu nome de Chuck Norris, sei lá, de Ouro Preto, você põe também, cara. Agora... Cara, só que você tem que agir igual, né? Imagina. Não, você pode mudar o nome, é tranquilo, meu. Você consegue é porque mudar é igual o Lula. Nome, é igual o Lula, né? Então, ele disse que a justificativa dele, que ele é conhecido, apelido, né? Muito conhecido como Henri Cristo, então ele conseguiu isso na justiça, né? Mas igual pode... o Lula, que colocou o Lula... Então, mas o cara acrescentou, mas pode mudar até o sobrenome, assim, pode, cara? Pode, cara. Pode então, mudar, então, isso é o seguinte, cara, eu nunca tinha ouvido falar isso da pessoa mudar o nome completo, saber que você pode acrescentar nomes desde que estejam na sua árvore genealógica lá e tal. Mas esse do Henri Cristo foi um caso, pelo menos pra mim, assim, inédito, né? Se tiver um nome escroto, cara, você consegue chegar no cartório e mudar, fácil. Ó, eu já vi uma pessoa brigando na justiça pra colocar o nome do filho de Legolas, com Z ainda. ainda no final, né? E tá brigando. Com tanta coisa pra nego se preocupar, vai querer colocar o nome do cara de Legolas. Legolas, de orc, buchos... O pior foi aquele português Artópidos. Que ele foi mudar lá, ele chamava o João Bosta, né? Ele foi lá pra mudar. Aí o juiz perguntou, mas qual nome você quer colocar? Ele falou José Bosta. Bruninho, agora é a chance então, hein, cara, de você mudar seu nome, cara. Porque... Que nome? É, não sei, mas Bruno, cara. Bruno. O Perna pode colocar Anderson Perna Meira. Ai, cara, ó. Não, ele vai colocar Anderson Meira vulgo Perna. Palavra só, hein. Mas Anderson, vê onde você quer colocar a perna, cara. Colocar a perna no... Cara, já pensou perguntar ali pra mim, ah, onde o senhor quer que coloque a perna? Aí seria estranho, né, cara? Esquisito, né, seria estranho, né? Tô sossegado essa história aí. Pode pôr a perna, senhor. Melhor você responder atrás, né? Aí vai falar assim, ah, é uma perna só, né? Aí o Henry vai ter que fazer mais um milagre e fazer duas pernas no perna. E da onde surgiu esse cidadão aí, cara? Vindo dos infernos, filho de uma... Não, é mais pra baixo, é dos cestos dos infernos já, cara. Ele veio daquele estado que divide o Rio Grande do Sul com o resto do país lá, esqueci o nome. Ah, é? Santa Cataralha. Ele é de uma cidade chamada Indaial, que é interior do Santa Catarina lá, perto perto do inferno mesmo, perto da Argentina ali, né? Argentina. Los Hermanos. Blague Argentina. Perto dos gaúchos. Então, ele disse que na época lá era uma aldeia e tal. Tinha até parteira lá, cara. Parteira. A parteira, ele saiu de uma parteira, né? Tão místico que ele é, ele nasceu... Muito místico. A primeira mamadeira dele foi de Santo Daime. Cara, eu tô falando pra vocês... Eu tô falando, cara, vocês não acreditam. Sabe, o dia que eu tomar essa merda... Eu tomo com você, perna. Eu tomo com você, com gelo e limão. O dia que eu tomar essa merda, eu vou virar um profeta, saca? E vou levar muitos comigo, cara. Aí o perna vai achar que é Judas. Que eu não acha que é Cristo, vai achar que é o Judas. E aí, como é que era a infância desse caboclo aí, cara? Olha, cara, eu acredito que seja, tipo, fazendo milagres, cara. Não, o pior é que no site dele tem uma foto dele, cara, que ele tá com uma orelha. É um mini Frankenstein, cara. Ele parece... Uma gola meio bidis. Sabe, parece um Fusca de porta aberta, cara. E uma a testa do Ed do Iron Maiden. Aí tá a nota de rodapé assim. Nota-se no semblante do menino Henry um olhar triste. Pois já lhe era dado vislumbrar desde a infância o terrível destino reservado à humanidade. Nessa orelha, com certeza. Nessa época, ele falava... Ô pai! Ô pai! Ô papi! Ô pai! Foi a primeira palavra que ele disse. Cara, se eu tivesse uma orelha dessa, até eu ouvia Jesus desse jeito. Isso não é uma orelha, né, cara? Parece uma Havaianas, né? Cara, mas isso só vem a comprovar aquela teoria de que a criança já nasce com a orelha do tamanho adulto, né, cara? As crianças... E depois a cabeça vai crescendo e no final a orelha... As pessoas crescem em volta da orelha, né? É orelha de padre, cara. Não, mas ele é o pai dos padres. Existem dados sobre a adolescência de Henry? Porque, assim, geralmente, alguns considerados messias aí, geralmente se exclui, não sei porquê, a adolescência dos caras. Tipo Jesus, né? Mas esse lance da adolescência de Jesus já gerou muitas conversas, né, cara? Principalmente nossas conversas de boteco, né? Cara, é muito engraçado. Meu, você imagina um adolescente com seus 18, 19 anos. Ô, louco, já tá um lar pra caralho. Cheio de amigo, umas ninfetinhas perto dele e tal, essas coisas andando por aí. Pá. Cara, com o poder de transformar água em vinho, cara. O maluco me para do lado de uma lagoa. Pá, uma lagoa de vinho, cara. Vai aí, imagina molecada! Que esse povo não fazia, cara. Não, imagina a grana que ele ia ganhar, né, cara? Porra, a garrafa vende. Isso sem contar as mulheres, né, cara? É, imagina quanto ele já não... Então, é Madalena. Então, mas aí é uma questão interessante, porque o sexo, cara, além da reprodução, né, que é o básico, criou pra gente... O básico é chupetinha, cara. Completa mais caro. Completa mais caro. Mas a parte do perna vai isolar e colocar no repeat. Por favor, repita, Nicolau. Mas agora, na segunda vinda dele na Terra, foi uma vez perguntado a ele sobre isso, né? A parte sexual dele. E ele é assexuado. Ele diz que ele é uma pessoa tão livre, né? Dos desejos carnais que ele não sente vontade. Ele é um afrodita. Ele é um Thundercat nu, né, cara? É tipo a Bia. Era um homem, agora é mulher. Assim, ele no movimento eclético pró Henri Cristo lá, ele tem alguns discípulos e discípulas. E são bem bonitinhos e gostosinhas também. Eu não sei, não. Então, cara, mas... É o clipe da Amy Winehouse. Exatamente, exatamente. Então, mas o que eu me pergunto é, qual é o problema de se fazer sexo? É pegar AIDS, caras? Cara. E se você pegar AIDS? Não. É fazer filho e não poder abortar depois, que é proibido. Putz. Porque é realmente uma coisa contraditória, porque todo pai tem que ter uma mãe para gerar os filhos. E a mãe dela chama Magdalena, mãe de Magdalena. Oh, mas eu acho que ele não deu e nem comeu, cara. Ó, eu li um pouco sobre a infância dele e fala que ele só estudou até a terceira série. Ou, terceira série ou 3 anos que ele estudou. Semi-analfabeto. É. E que o resto foi tudo... Que ele fugiu de casa uma época, assim. É um drogadito. Não, porque ele ouviu vozes. Eu acho que ele é esquizofrênico. Mas ele ouviu, cara, vozes é craque, e tenho que sair. É. Tinha aquela música do Capitão Inicial São Paulo pra buscar. Ele, né, cara? É que ele era Yuri, agora ele é Inri, né, cara? Era Yuri, agora é o Inri. A voz que o Inri ouvia quando era criança era... Kill, kill, kill. Oh, o site dele é muito engraçado, cara. Lá fala assim, ó. Na infância, era acordado na calada da noite por terríveis visões, muito nítidas, de pessoas gemendo, arrastando-se sobre seus próprios membros, que mais tarde seu pai deu-lhe saber serem premonições, cara, sobre zumbi, o cara. Fim deste mundo caótico. Arrastando sobre seus membros. Aí começa lá, mestres do terror, né, cara? Cara, o site dele tem a música do Richard Clayderman, tem que colocar de fundo aí nas narrações. Cara. Ele fica, ó, pai eterno, digno de toda a glória. Mas, cara, o Henry, pra quem estudou 3 anos na vida e, cara, ele passou o resto do ano lendo Bíblia, né, caralho? Pensou ele na FUVEST, cara? Ele sabe tudo. Como é que ele sabe? Nossa, sair, é, né? Cara. É, ele faz. Ó, pai, me ajuda, pai, me fala A, B ou C. Mas você quer ver a zica? É o Henry. O Henry, de repente, presta um FUVEST aí, cara, e passa. Já pensou? Cara, mas olha, aí sim ele prova que ele é Deus, cara. Água em vinho? Água em vinho? Isso aí a gente faz. Isso aí, pô, cara, qualquer Nicolau faz, cara. Aí, ó, tá explicado por que ele fugiu de casa. Ele era um vagabundo, filho da puta. Puta, cara. Ele fugiu de casa, pois ele tinha que carregar água pra ajudar a mulher que criou ele, que ela era lavadeira, a fim de garantir o sustento da família. Oh, yeah. Essa voz de motel ali. É, motéis brioco. Aqui, o barato é louco. Cara, e falando de voz, assim, eu acho engraçado, porque na primeira vinda de Cristo, ele devia ter o sotero. Ali no Oriente Médio, eles têm o jeito de falar deles. Verdade. Aí o cara nasce no Brasil com sotaque de alemão. E vem falar, eles me reconheceram pela voz. É verdade, cara. Eu ouvi uma entrevista lá que ele falou assim, a minha voz era a mesma de 2000 anos atrás. Cara, como é que eu vou saber que era a mesma? Não tinha gravador lá naquela época. Então, exatamente, cara. Eu falei assim, pô, será que o cara também falava, opa, judeu com sotaque de alemão? Por isso que o Hitler acabou com tudo, né, cara? Os caras falam assim, pô, meu, esse cara judeu vem tirar onda de alemão, pô, não, vai pra câmera de gás, cara. Por falar em Hitler, a escola que o Henry estudou chamava Adolf. Cara, então é cabalístico o negócio. É conspiração, cara. Eu acho que a gente deve levar a sério o Henri Cristo, cara. Cara, pegar até os agora. Livros, eu acho que deve levar a sério. O código dos livros dele. Uma cara, vez. O código da Bíblia. Eu como fã fanático, porque eu acho que cara de pau assim, cara, é foda, cara. Eu não teria coragem, né? Então eu sou fã de pessoas cara de pau. E como eu gosto do trash também, né? Eu gosto do clássico e do trash. Eu assistindo Ratinho nos bons tempos, né? De Ratinho. E apareceu lá um pai de santo dizendo que fazia, que comia vidro, que deitava em cima do vidro, não saía, não ficava cicatriz, nem saía sangue, nem nada. Dobre meu dedo! Dobre meu dedo por um dólar. Aliás, antes, eu quero fazer um parênteses aqui, porque senão eu vou esquecer, mas quero dizer a todos vocês que Hendrix foi um dos alunos de Padre Quevedo, exatamente, cara. Exatamente, não é mentira. Hendrix fez o intensivão de parapsicologia. Isso existe, verdade. Isso existe, eu provo pra qualquer um, dou $50,000 pra quem provar o contrário. Cara, ele tem o diploma, assinado, tem dois livros assinados pelo grande inimigo. Do... Eu desafio você a escanear isso e colocar lá embaixo do eu posto. Eu coloco, cara, é isso aí, vamos colocar. Vou pegar e vai colocar no Tosco Chanchada lá como prova. Caralho. De que eu posso entortar o dedo de uma pessoa com o poder do psíquico. Então, só sei que aí no programa do Ratinho, ele querendo provar que aquilo lá era um charlatanismo, né? O Ratinho anunciou o Henri Cristo da seguinte forma: agora vamos trazer uma pessoa séria para o palco. Uma autoridade sobre o assunto. E eu pensando que fosse realmente um cientista tal. Entra, Henri. Aí aparece o cara assim com os discípulos tal, com aquela cara. Então, a mulher segurando umas toalhas pra ele, né? E eu vejo toalinha, que o trash é legal, cara. Porque é um pior que o outro, entendeu? Cara, eu assisti isso, eu tinha certeza que era uma encenação aquela porra. Então, porque cara, eu achei que fosse um cientista pra falar da posição do cara, que tem muito. Lance de física, lance da anatomia tal, que é até possível certos milagres, entre aspas, né? De enganadores aí e tal, e eu achei que realmente fosse uma pessoa séria e entra Henri. Cara, mas a gente tá falando de pessoas sérias, mas quando você olha pro Henri, assim, ele fala beleza naquele tom de voz, mas quando ele ri, cara, dá medo. Cara, ele tem um olhar assim de sarcasmo, cara. Deve então, um inside. E aí de sério, cara, eu ainda, sei lá, eu posso pensar assim também, tipo, ele tá na dele. Pior é quem segue, né, cara? Pior é quem segue. É, ué. Que ele, tipo assim, ele usa um lance aí do aqui na nossa igreja não pedimos dízimo, tal, tal, tal, então... Você paga mensalidade, mesmo. É o carnê. Pode pagar nas lotéricas e Casas Bahia também. Cara, mas a chacrinha deles lá é bem arrumada, assim, boa. Pra ficar levando toalhinha só, eu ficaria lá, mas então, acho que o bagulho lá é mais grosso, assim. E quando ele faz as viagens dele, eu achava que ele fosse de camelo, nas nuvens, assim, não, ele vai de avião, cara. Cara, imagina... Boa, cara. Imagina fazer um festival. Igual, uma vez no aeroporto, encontrei aquela sem terra, tá ligado? Aquela mulher do Stedley lá, ela falou, aí eu falei, oh, você não é Jason sem terra? Ela falou assim, eu sou sem terra, mas não sou sem nada. Eu tô falando sério. Você aí, do Acre, a gente... Vimos aí nas estatísticas aí que é no mapa aí que tem pessoas do Acre. É cuidado. Você vê sem terra, mete o pé, cara. Cara, nós vamos ser invadidos pelo sem terra depois dessa, cara. Do Acre, mete cara. O pé, cara. Do Acre não existe. Não, mete bala, lá não existe mesmo. Os caras metem bala. Ei, amigão, você é aquele tipo de cara que tem um cogumelo no lugar do pinto? Sua rola é 50% cabeça? Seus amigos não cansam de te chamar de saca-rolha? Chegou! Exclusivamente para você, camisinhas cabeção. E para você, negão pintudo, temos as versões mangueira e borrachão. Camisinhas cabeção, o preservativo do homem masculino. Voltamos com Tosco Chanchada Podcast. Cara, se é uma coisa que eu admiro em Henri Cristo, é que ele não é nem um pouquinho tonto, cara. Assim, a começar, lógico, por toda essa... Se faz de tonto, cara, às vezes. Cara, ele tem. Eu queria perguntar pra ele, se um dia eu tivesse a oportunidade de ficar cara a cara com o pai. Falar assim, cara, ninguém tá ouvindo a gente. Você faz isso sério? Você tá tirando uma onda gigantesca com a cara de todo mundo, assim? Você tá tirando... Você tá se divertindo, no fundo, assim. Te amaldiçoa agora, filho da puta. A mistura do Henri Cristo com seu nonô. Cara, mas ó, o Henri Cristo... O seu Nonô que esteve na primeira encarnação dele. Né, é, a proposta, né? Seu Nonô era um cara que poderia comparar a voz do Cristo com a voz de Henri Cristo. Porque ele teve a oportunidade de ouvir as duas, né, cara? Ai, você acha que eu lembro, né? Eu esqueci, malditos alemães. Primeiro foi o Hitler me perseguindo, depois o Alzheimer. Não me deixa em paz, filha da puta. Cara, não, então que vantagem você ganha em ficar velho, né, cara? Porque você viver 450 anos e não lembrar de porra nenhuma, então... Aí que é bom. E falando em vantagens... Deixa eu falar um pouco. Uala! Olha, o Henry é um cara esperto por quê? Porque ele percebe, cara, esse lance das novas mídias, entendeu? Ele é um cara antenado, assim, vamos dizer, entendeu? O site dele é completíssimo, cara, tem de tudo. Inclusive uma loja virtual. Então... E games animados. Que é novo, né? Pra você ter uma ideia, na hora que você entra, toca Richard Clayderman, como o Hendrix já disse. Graças. E eu acho que ele não paga os direitos autorais. O Richard nem sabe disso, cara, na hora que souber. Mas você acha que... O Richard Clayderman, se deixar a barba também, acho que deve ter um parentesco, né? Com E lá, se não me engano, tem até aquela praga de arquivos PowerPoint pra baixar, assim, você mandar no e-mail. Tem. Tá escrito... Slides animados. Alguma coisa assim pra refletir, assim. Então, falando em mídias, eu lembro slides que as grandes declarações aí do Henry, ele fala assim que ele queria pelo menos meia hora num... Tipo, bordel. Não, então, é tipo num... De um canavial de rolo. Não, como é que fala? Todas as emissoras juntas, assim, num... A voz do Brasil. Isso, uma rede nacional. Rede nacional. Ele queria uma rede nacional meia hora só pra ele colocar as ideias dele. Ele falou que se ele tivesse uma oportunidade dessa, mas entrar em todos os canais aí, rádio, televisão, ele, segundo ele, ele convenceria todos de que realmente ele é o Messias. TV a cabo, né? Convencer todo mundo. É um bom garoto de programa. Cara, mas. Um garoto de propaganda. Eu ouviria na boa. Eu ouviria na boa meia hora de Henri Cristo. Saca? Eu acredito que seria muito melhor do que a propaganda eleitoral. Cara, eu gosto da propaganda porque eleitoral. Porque o Henry, pelo menos, é sério, cara. Mas a questão... Depende do seu estado de espírito. Se você tá de bom humor, cara, o horário político é engraçado. Você vê uns caras toscos. Eu fico esperando sempre o pior, né? Tipo, Samuel Silva. O Dinei do Corinthians já ganhou. Não sei quanto me vai fazer. O Sérgio Malandro, cara, teve 22 mil votos, cara. O Netinho do Negritude Júnior. É o Kid Bengala. Tô falando. Cara, ele... Tô louco, cara. Ele, não, ele batia com o pau na mesa. Pai, vote aí. Imagina, cara. Vote. É pau pra toda obra. Não, cara, mas ó, eu votaria em Kid Bengala porque, meu, ele é muito engraçado, saca? Sim. É aquilo que eu falei... E Roludo também, né? Não, acho que eu falei num toscochete isso, né, cara? Pra aliás, mim, pra mim. Se você, nas suas tardes adora e madrugadas aí, né? Só não viu ele pelado. Madrugadas que você não faz porra nenhuma aí, cara. Acesse o Toscochete. Qual que é o endereço, Bia? www.toscochete.com e tem o link do Toscochete lá. Você clica. Porque lá é muita animação. Sempre eu lá, sozinho. Lá você vai encontrar Bia e Rafaela. É, as guardiãs. Mulheres. Do chat. Mulher. Olha, eu entrei hoje. Quem falou que a Bia é mulher, cara? É, o Nicolau. Ela disse que era, né? Mostra aí. O que é. Então, cara, mas Kid Bengala, assim, aquilo que eu falei no Toscochete, ele é um cara da hora, assim, que ele é muito engraçado. Já pensou? Ele vira tipo um coroinha lá do Henri Cristo fazendo pregação e ele tem uma ereção. Aí o Henri Cristo, guarda o cetro, filho. Cajado de Moisés, que nada, Kid Bengala é o cara. Cara, mas o bom é que é economizar discípulos, né? Porque só numa ereção ele carrega 100 toalhinhas. Depois tem que limpar as paredes, né, cara? Cara, Kid Bengala, ele é aquilo que eu falei, ele não fica fazendo pose de fodão nos filmes dele, saca? Ele é muito engraçado, ele tira uma onda com as mulheradas lá, tal, dá risada, fica tirando uma com os caras lá que participam junto com ele. Ah, seu pinto é bem menor, hein? É o que eu falei... De pinto? É o que eu falei pro Perna, lá na locadora, perguntar, ai, me indica uma comédia. Eu falei assim, entra nessa linha lá, pega Kid Bengala que você vai rir, ó. É de fuder o negócio. É de fuder. Ou você ri ou você chora, né? Depende do... pra ser ou comédia ou drama. Então, né? Depende, assim, em que posição, né? Depende se você está como espectador, né? Ou como... espectadora. Se você não vê, você chora. Se você não estiver vendo, é porque você vai chorar. Cara, e participou de vários programas de TV, né? Eu me lembro que a primeira vez que... Quem? Kid? Ah, cara, há muito tempo atrás, numa galáxia muito, muito distante. Meu nome é Azaghal. Ah, eu me lembro que a primeira vez, cara, que eu vi Henri Cristo foi no programa Livre, cara, com Serginho Groisman. Ah, eu já vi antes num jornal Hoje, cara, que era apresentado pela... Fala, garoto. Aquela... Fala, garoto, garota. Fala, garoto, garota. E fala, foi garoto, um, e fala, garoto. Apresentado... Não, então, fala, garoto. Fala, garoto, mas não deixa o garoto falar, cara. Não fala, garoto. Garoto, garoto. Fala, garoto. Aí isso eu sei que eu tinha visto num. A primeira vez que eu vi assim foi no jornal Hoje. Fátima São Bernardo. Não, é aquela uma que falava assim, até amanhã, com certeza. Nossa, não lembro disso. Era não. Cid Almeida. Não, dos primórdios mesmo. Nossa. Assim. Não era o Cid Moreira, não, cara? Não, o Cid Moreira tinha, né? O Cid Moreira era adolescente ainda. Ainda não tava nem no Mister M ainda. Tava no... Não era Ana Paula Padrão, não, né? Não. Que aquela sim, cara. Sensacional. Lá em casa. Ei, Ana Paula, hein? Mas, eu, como eu sou um cara old school, eu gosto da Lilian Vitfip também, cara. Com certeza. Ó. Lilian, Ana Paula, Sandrinha também. Fácil. Cara, mas então, a Sandra Nemberg namora o Palha lá, o casada com... É verdade, cara. Palha, cara. Que puta, é palha. Cara, e a Miriam Leitão, cara? Aquela Leitão. Show. Miriam Leitão. E aquela... Patrícia Poeta. Nossa, cara. Então, aí o Henri Cristo, né? Então, foi num jornal Hoje e o Henri Cristo ainda era um molecote, vamos dizer assim, né? Um molecote! Era um pequeno bostalhufo ainda, assim. E quando ele foi preso, né, pela primeira vez, assim, porque ele, acho que foi na Praça da Sé, e começou a falar, né, meu, que eu sou o Cristo, a galera começou a seguir o cara, e aí veio a polícia, na época do governo Figueiredo ainda, né, meu, os caras desceram o pau no cara, né, tirando o tudo bengala. Senão ele morria, aí, né? Senão ele morria. Aí só sei que foi aí que começou a polêmica, né, e todo mundo achando blasfêmia, que naquela época, né, a informação... Era igual a gente tem hoje, então causava um choque maior, né? O pessoal ficava impressionado mais fácil, né? Hoje em dia, nada mais, assim, nada mais... Eu não se impressiona nem com o Kid Bengala, mas... Não, eu fico impressionado sim, mas o Kid Bengala... Geração, né? Não. Uau, né? Mas assim... Não, o Kid Bengala, eu acho ele engraçado, nada mais. Ai, que pintão! É comum pra você. Não. Eu acho engraçado o cara que vota no Kid Bengala, meu, o que ele vai fazer? No... Imagina um cara desse ganhar. O nome dele no Kid Bengala era 696969. É só ele falar que vai meter o pau nos ladrão que... Não, se tiver um ladrão gay, ele vai querer, né, meu? Fala assim, vai, não adianta querer me agradar, que eu não vou votar em você. Aquela cabeçona cor de abroba. Falando em políticos aí que tiveram votações ridículas, teve um cara que apareceu no Fantástico, meu, que ele foi o vereador menos votado da história, né? Teve 2 votos. Aí fizeram uma matéria com ele, tava ele, a mulher e a mãe sentada junto com ele, assim. Tipo, 2 votos só. E falando nisso, ele não confiou nele. Depois que o Henri Cristo mudou o nome e tal, ele tirou o Yuri. A carteira. O RG? Não, título. Tirou o título eleitor. E disse que votou no Alckmin na última eleição. E perguntado, você se candidataria? Ele disse que ainda não. Ainda não. Cara, mas eu sonho com uma eleição com Henri Cristo, Silvio Santos, Edir Macedo, Sérgio Malandro, Edir Macedo. E Enéas. E Enéas aí surgindo, né, cara? Tancredo Neves. Se Henri Cristo já tá na segunda encarnação, por que Enéas não pode? É surgir! É nome Enéas. Aí o Enéas nasce com a sobrancelha grande. Cara, você viu a Vanir na Veja, cara? Ela tá querendo um marido, cara. Aí, ela tá, cara, com 58 anos. Viu, e tá bonitona. Se bem que ela deu uma recalchutada, né? Assim, total. Depois que ganhou a eleição, virgem. Oh, não, voltando pro negócio aí, do... O Enéas era só um bom amigo. Voltando pro negócio do Henri Cristo aí, se ele quer meia hora de rede nacional, se ele é tão fodão, por que ele não... faz uma macumba lá e pronto, todo mundo o filma ele. Dele é não, ele fala que ele não faz as macumbas, assim, tipo, transforma água em vinho, sabe o que ele quer. Tem que ser hora que o pai dele quer. Não, mas ele fala que isso daí é tudo... É simples. Várias assim. Coisas ele fala que foi interpretação do homem errado, assim, e várias coisas. E muitas justificativas, ele... Aí, nessa hora, ele deve ter... Assim, eu considero ele um cara de muito boa memória, porque ele fala lá uns versículos, tal, que ele não deve fazer isso. Que memória, em 2000 anos, cara? Você então, quer o quê? Só estudando... E aí eu lembro de um caso, que vendo um desses programas aí da tarde, né? Sônia Abrão, né? Chegou um cara, um senhor, assim, eu achei isso bizonho demais, né, cara? O cara chegou e falou assim, ah, já que você é o Cristo, eu tô com uma enxaqueca aqui, tô morrendo de dor de cabeça, por favor, retire minha dor de cabeça. Cure-me. Aí o Henry chegou, colocou a mão na cabeça do miserável lá, falou umas palavrinhas no vídeo do cara e o cara saiu festejando. O cara assim, eu continuo com a minha cabeça doendo. Cara, o cara ficou feliz em continuar com a cabeça doendo, sofrendo, eita, assim, cara. Pegadinha do malandro. Não, mesma coisa, o aleijado faz eu andar. E o cara, puf, te cai no chão. Ah, continua aleijado. Aleluia. Ah, essa não é de nada. Ó, agora eu não vou andar nem da outra perna. Mas tem a explicação aqui no site do Henrique. Eu vou... Cego de um olho, agora todos dois. Ah. Tem a explicação no site do Henrique aqui que eu vou ler pra vocês. Ui. Os filhos do demônio assim o fazem. No entanto, estes prodígios são ilusórios e os aparentes benefícios são em seguida transformados em maldição. Por quê? Se o Satanás dissimula curar uma dor de cabeça ou uma enxaqueca usando o nome de Cristo, depois ele quer, em troca, o corpo e a alma. Isso é meio gaúcho isso daí, né? Cara, que susto. Eu achei que quando ele ia falar... Eu falei, quê? Kid Bengala. Aqui é o Guizão do Nerdrops, www.nerdrops.com.br, e eu prefiro ouvir o Tosco Chanchada do que ter que assistir pornô chanchada. Vamos dizer assim, não sei se é pecado falar isso, mas o Henry é tão foda. Ô, seu pecador. Né, cara, que, meu, as discípulas dele, assim, fazem aquelas versões... místicas, né, cara? Sensacionais. Eu recomendo. Músicas, né? Muito boas. Cara, as mulheres, elas são tão, né, criativas, cara. Eu lembro que a primeira música que eu ouvi dessas versões místicas foi da Amy Winehouse, cara. Eu gosto muito da versão Eye of the Tiger. É, essa eu foi também. A primeira. Que é, elas se apresentam vestido luvas de boxe, macacão, tipo garanhão italiano. Verdade. Opa, é, opa. Tem uma delas que ainda tá deitada em cima da mesa de sinuca. Só esperando que de bengala dá uma sacada, bola 8 na caçapa do meio. Pra você ver como que a vida lá é agitada, né? eu gosto muito da versão, como eu gosto dos anos 80, eu gosto da versão Living on a Prayer, mística, das... discípulos de... Cara, e o clipe de vez em quando do Eye of Tiger lá aparece um Henry, assim, né? Quando fala, aparece com seus olhos de leão, aí aparece um Henry. Leão, cara, aparece ele com aquela cara assim, ó, pai. O Henry com aquela cara de... É, aquela cara de tonto. A orelha parece um bife. Não, tonto é nós, cara, que fica aqui, ó. Falando dele, né? Então, trabalhando. Ele não fala da gente, né, cara? Ele tá falando dele. É, isso é verdade, cara. Ainda. Bobei a gente que ainda não escolheu uma chácara pra se enfiar lá, fazer o podcast, fundar uma religião e aí sim começar a ganhar dinheiro. Calma. Quando eu morava no Paraná, eu convidava o Perna pra ir lá, falar, Perna, vamos visitar o... Não, calma, Tempo cara. Lá em Curitiba, cara. Cara, o Perna não foi, ele mudou agora. As coisas acontecem naturalmente. É. Cara, estão surgindo chanchadeiros de todos os lugares do Brasil. É um movimento que tá crescendo. Um movimento, cara, que vai crescer mais do que aqui de Bengala, filho. Cara, pode esperar. Cara, mas eu sou louco pra abrir uma religião, cara. Abrir uma seita. Você ia falar que você era louco pra abrir um negócio aqui. Não, cara. O Kid Bengala não pode ser empresário, né, cara? Fala assim, vamos abrir um negócio. Eu entro com o bruto. Cara, tem também Hotel Califórnia. Tem. Então, porque é o seguinte. Essa foi uma tentativa de ressuscitar os Eagles. Porque o Eagles... Fala uma outra música do Eagles, cara. Fala uma outra música do Eagles. Eles lançaram o DVD, cara, e só toca essa maldita Hotel Califórnia, cara. O hotel já nem existe mais, virou pensão. Welcome to the pensão, Califórnia. E agora os caras estão aí, ó, no Revival, fazendo a turnê junto com o Creedence Clearwater Revisited. Ah, pensei que era com o Mirri Cris, cara. Eu também. O Henrique está empresariando. É empresário, tá lucrando aí. Depois que a banda tocar, eu vou fazer a pregação para vocês. É. Imagina Henrique Cristo, né? Com a participação de Amy Winehouse, Eagles. Rihanna. Quem mais? Paulo Ricardo. Ele não morreu, cara. Não, Paulo Ricardo tá vivo ainda. Porque tem uma versão também de daquela menina lá, como é que chama? Britney Spears. Britney Spears. Cara. Rihanna também. Rihanna. Katy Perry ali. Nossa, cara. Então, cara, tem Madonna, cara. Então você vê assim que a Madonna, ela sempre, cada disco que ela lança, ela tá numa nova religião, né, cara? Agora ela é cabaça. Vai que ela entra pro Mepic aí. É, larga. Ó, o namorado da Madonna, qual que é o nome dele? O pai. Jesus Luz. Jesus Luz. Aí. Jesus Pinto Luz. Então, mas Jesus. Irre Jesus. Engraçado que nessas horas nego corta o pinto, né, cara? É. Ele quer ser menininha, né, com a Madonna. Brincar porra, de Justify My Love. Ah, lá, Madonna pegaram tranquilo, cara. Nossa, até a menininha lá, tirando, percebi que a filhinha dela já tá com os bigodinhos. Se for fazer a barba dela, isso é verdade, cara. Pedófilo! Seu Nono, qual que é o destino dos pedófilos, seu Nono? É ali, ó, a BR-153. Geralmente eles vão ali, tem uns viados lá, ô, rapaz. Deixa pra lá, não quero comer. Cara, elas também fizeram uma versão de Bon Jovi, né, cara? Bon Jovi, Living on a Prayer. Isso aí foi pra levantar também prayer. O Bon Jovi, será? Não, porque a letra do Bon Jovi original já é mística, né? Prayer. Alguma coisa, Prayer. É, Living on a Prayer. Cara, será que existe a possibilidade... Bom, desse mundo eu não duvido de mais nada, mas... Vocês pensam na possibilidade de um dia, porque assim, já tocar na banda dele. Já tiveram as agazetes, as malandrinhas, as coelhinhas da Playboy. Paniquetes. As paniquetes. Eu sei a sua mente, eu sei a sua mente. Então você imagina isso aí, que vocês estão realmente... Cara, imagina isso, cara. Vocês têm ideia do que... Ó, mas as comparar com as boletes, chacretes, as enricrestes, lá são bonitas. Ó, mas será que elas vão sair na Playboy também, tudo se junto? Se puder depilar, tudo bem agora. Senão... Nossa, aí. Aí o fotógrafo. Aí vai, meu. Aí o fotógrafo. Vai virar as honranetes. O fotógrafo fala: ergue o braço, vai tirar a foto. Não, baixa o braço, baixa o braço. Não, então, aí eu vejo assim: tem agora o Mac 3, né? Super lá da. Não, colocaram o Kaká pra fazer comercial lá, mas o cara não tem nem pelo, cara. Tem nem barba, cara, né? Não tem nem barba. Tem 17 anos ainda. Põe as enricrestes aí. Cristetes. Academia de Artes Marcial, sangue no zóio, no zóio, no zóio. Todo mundo sabe que as artes marciais deixam a gente mais melhor preparada pra brigar na rua. Então, o que você tá esperando pra vir pra cá? Aqui nós ensinamos você a matar os outros, a bater nos outros até os outros ficarem desmaiados. Nós ensinamos você a quebrar os dentes dos outros com o pé, pisar na cabeça dos outros até sair um miolo pela orelha. Nós tem professor de briga profissional, com facão, inchada e pé de cabra. Academia, sangue no zóio, sangue no zóio, sangue no zóio. Aqui cê vira homem. This is just designed to help people listen to the basic fear of man. Milagres de Henrique Cristo, seu Nono. Ah, me deixa em paz. Tá louco, não posso nem vir aqui que o cara já fica chamando, vai tomar no cu. Vocês têm aí, Filha da... Cala a boca, velho maldito. Que pariu. Lazareto. A sua mãe deve comer coxinha pela bunda, né? Cara, vocês têm notícias sobre milagres feitos por Henrique Cristo? Olha, pior milagre, tem, cara. Eu acho que um dos grandes milagres foi ele ter passado por Marília, cara. Ter dado uma entrevista a uma das rádios aqui. E uma entrevista de umas 3 horas, cara. E os caras levaram ele a sério. Chegou na hora de fazer as perguntas, assim, mais contundentes. E os caras amarelaram. Então, foi tipo uma conversa de compadre, entendeu? Tipo, como se ele fosse realmente um ser de divina inspiração, assim, né? O que era pra ser perguntado mesmo, que a gente gostaria de perguntar, não foi, porque os caras resolveram tratar ele com toda a cordialidade e tal, e não como o personagem em Cristo. Então, sabe? Mas para tudo. Cara, não, assim, e agora é quem tá falando sério sou eu. Cara do céu, você tá parecendo um... Até agora o Perno só tava zoando. É, não, agora quem tá falando sério sou eu. Alguém leva Henrique Cristo a sério? Então, isso que eu queria perguntar pra ele. Eu queria chegar e falar assim, ô pai, é tudo brincadeira? Do que você vive mesmo? Você trabalha de um emprego comum e tal? Não, de onde vem o sustento? Eu acho que lá na vila chácara, deles, lá. Né, na chácara deles lá, eles plantam, comem. Segundo o Henrique Cristo, eles produzem aquilo que consomem. Eles não compram nada industrializado. Inclusive o Henrique, ele sempre carrega galões de água. É por isso que elas não se depilam. Não tem pé de LED lá? Pé de LED? Mas o problema também é que hoje os programas que ele aparece é totalmente banalizado, assim, não tem... Então, e quando veio aqui pra Marília, os caras ficaram com medo. Sei lá, tiveram, realmente trataram o cara com extremo respeito e tal, assim. Mas ele se achou, então ele gostou de Marília. Mas ele já tava nessa fase meio popstar, assim, já, ou ele tava já, meio... foi recente, foi uns 2 anos atrás. 2 anos, né, mais ou menos. Eu inclusive tenho todo o registro dessa... verdade, eu tenho um psicopata. Aliás, eu ouvi isso, cara. Não, só que eu consegui registrar mesmo, assim, quase 2 horas, vamos dizer assim, né? Mas ele foi uma grande entrevista. E eu acho que o grande milagre dele, eu não diria nem milagre, acho que é um migué, né, meu? O que ele falou pra essas mulheres aí pra seguir ele, né, cara? Não, e assim, lembrando que quando a gente tá falando de levar a sério ou não o Henrique Cristo, a gente tá falando, assim, de não desrespeitar o cara. Porque, assim, o cara tem o valor humorístico dele, né? Que a gente tem que levar isso muito a sério, né? Não é porque ele é o rei dos reis que a gente vai ficar esculhambando o cara, né? É, o que eu achei... O rei dos reis e não fica esculhambando o Burger King. É. O que eu achei sacanagem do Pânico, assim, foi a zoeira mesmo, porque, porra, zoava muito, até o CQC também, faz chacota, assim. Então, mas eu acho que ele, no fundo, ele deve gostar, porque é porque ele uma vai, exposição. Né? Porque eu lembro quando teve o Marcos ele Mion... Gosta da mídia, ele gosta. Eu lembro quando teve o programa do Marcos Mion, quando era na Bandeirantes, o Descontrole, tinha um cara lá fantasiado de corvo que ficava dando bicada na cabeça dele. É o Vesgo. E hoje ele é o Vesgo do Pânico. Hoje é o Vesgo do Pânico. Hoje é o Vesgo do Pânico. Você viu a maldição, né, cara? É, depois que ele tomou um soco na cara lá. Do netinho. Cara, vulgar display of Black Power. E o que eu acho legal, assim, que perguntaram também pra ele da vestimenta, né? Tipo, já que é a sua segunda vinda, e você tá. Você usa mídia, você usa a internet, né? Os blogs, versões místicas das músicas pop, de sucesso e tal. Por que você se veste ainda naquela moda que era fashion há 2000 anos atrás? É, meio retrô, assim, né, cara? Totalmente retrô, né? De vanguarda, cara. É. Aí ele ri, ele fala, ó, meu pai, cita a Bíblia e tal, que me reconhecerão, que ele tinha que ser exatamente igual e tal. Só que aí falaram, pô, mas a sua coroa é fofinha, né, cara? O grande mistério da coroa, né, cara? Mas o... Oh, vai ter umas coroas gostosas, rapaz. Eu conheço. Delícia, viu? Mas voltando aí, o Henrique Cristo, ele é um cara, assim, até certo ponto, ele... É bastante inserido, assim, na cultura atual, porque eu tava lendo que ele exagera muito, mas ele diz, assim, que os direitos da mulher foi incluído nos direitos humanos logo após ele ter reencarnado, ou seja, foi um... É muito um foda. Pra humanidade. Foi um ganho por causa dele. E ele, foi nem a reforma. E ele defende totalmente as mulheres, até essa é uma desculpa pra justificar a vida. As mulheres. É queimar sutiã é o cacete, né, velho? Então, falando em underwears... Cara, eu acho que o Henrique deve ter um pinto maior do que o do Kid Bengala, cara. Então, seria uma pergunta que eu gostaria de fazer pra ele, se ele usa cueca. É, porque aquelas roupas largas é pra disfarçar a giromba, né? É, pra deixar tudo solto, assim, livre. Então, mas imagina então a situação. Se ele se veste como Cristo na primeira vinda, né? De Cristo. Não, mas quem disse que Cristo se vestia daquele jeito também? Então, ele! Mas com aquela voz, com sotaque. Mas vamos pensar que sim. E se Cristo, se a primeira vinda de Cristo tivesse sido lá na época de Adão e Eva? Ele ia usar uma folhinha de parreira também hoje? Deus me livre! Nossa. Cara, pense na situação, você vê Henry e as discípulas. O Kid Bengala ia usar uma folha de bananeira inteira. Eu ia pôr um bambu assim, né? Encaixar. A camisinha dos caras ia ser uma cobra. A cobra, né? Eu sei, uma anaconda, Amazônia, né, anaconda. Serpente. Fala, galera bizarra. Aqui quem fala é Hugo Soares. Eu sou do capascustomizados.com e eu também escuto Tosco Chanchada Podcast. E a tal da Soust, Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, cara? Cara, eu gosto dos nomes que ele escolhe, né, para as igrejas dele, assim. Antes ele usava o MEPC, Movimento Eclético Pró-Henri Cristo, que tinha a sua grande sede lá em Curitiba, né, que inclusive eu já passei por lá e era muito legal mesmo. Tinha uma mesa de sinuca ao fundo, tinha o trono do Henri, e realmente ele celebrava missas, cara. Tinha casais, cara, pessoas que você olha assim e fala, pô, isso é sério, né, a pessoa tá acreditando mesmo no cara. E não só discípulos vestidos igual ele, igual a pessoa que segue ele aí e tal. Não, pessoas comuns, cara. Pessoas comuns. Eu quase entrei lá pra assistir. Ah, mas você perdeu a oportunidade, cara. Por isso aí, cara. Pessoal do Nerd Express, o dia que nós formos aí pra Curitiba, nós faremos uma visita lá na igreja de Cristo. Opa, tomaremos leite quente. Cara, essa descrição aí que o Hendrix fez parecia uma casa de swing, assim, né? Trono, vários casais. É, lembrava bastante, tipo, aqueles templos de candomblé, cara. Porque é um negócio meio cheio de olho, sei lá. Ah, é que é no Brasil, espírita, né? É coisa espírita, saca? Dr. Fritz, esses negócios assim. É, você fica meio com medo, é um negócio meio brancão. Parece o estado do Mac, assim. É branco e azul, assim, cara. Mas é a prefeitura, né? É a prefeitura. Então, eu acredito que essa Soust agora seja o novo nome, né? É, a Soust aí foi fundada em 82, né? E é tipo, formalização do reino de Deus sobre a terra. É um upgrade, né? É. Mas ele se mudou de Curitiba pra... Mas essa Soust aí, inclusive o símbolo dela, que é a coisa mais idiota que eu já vi, é uma arca de Noé com uma cruz e uma estrela de Davi enganfinhada na cruz. Nossa, cara! É, que significa... Não faço a mínima ideia. Noé com uma cruz, mano. É. Depois, tipo assim, uma boia, um remo pra cá, um remo pra cá. Corinthians. Desde 1910, embaixo. Cara, é, e Cristo deve torcer pro Corinthians, né, cara? Só pode, né? Não, ele torce pro Paraná Clube. Paraná Clube. E essa nem com o milagre dele, o Paraná Clube vai, cara. E essa Soust aí, no começo ainda, cara, antes disso, era chamada Seita do Nazareno. Do Lazarento. Eu acho que foi fundada pelo Lazarento do Henri Cristo. Eu, agora, voltando um pouco nos tópicos aí, eu acho curioso... Kid Bengala. O jeito que ele fala que ele teve a visão, assim, né, do... Que ele tava fazendo as... As necessidades? Fazendo... Não, ele tava fazendo tipo... Eu estava fazendo um retiro. Ele tava fazendo tipo uma espécie de retiro e... Lá no Chile, né? É. Então, o alemão tem os dados em mãos aí. Que é em são Santiago do Chile. Importantes, isso, em Santiago, isso mesmo. Ele tava lá. Visões, a partir dali, o pai falou, ó, você é o Cristo. E de um dia pro outro, ele... Mas antes disso aí, ele era... Como que era chamado, Perna, que você falou? Yuri, né? Não, o Henri, o que mesmo? É Yuri. Não. Gagarin. Nostradamus. Isso, Henri. O sobrenome dele era Nostradamus. Henri de Nostradamus. Então você já vê que ele já era meio perturbado, né, cara? Ele só mudou ou de profeta, muito esperto, né? Muito esperto, cara? Ou muito esperto, né? Mas ele fala que antes dele dar conta que ele era a reencarnação e não sei o quê, ele fala que ele era um ateu, assim, o Deus que tava sendo dito era o Deus dos homens, assim, né? Que ele não acreditava nessa besteirada toda. E que ele acreditava num poder superior do cosmos e tal. Até hoje ele cita... Cosmos. Ué, então o Cristo aí, do cristianismo é o quê? O Deus das girafas, cara? Até hoje, se você... O Henri, ele fala que ele é totalmente contra a religião, porque ele fala... se perguntou assim, ah, por que você não se encaixa na religião católica? Ele falou assim, porque eu sou a religião, eu entendeu? Sou o Deus. E ele é totalmente contra, ele tem noção desse negócio da venda de indulgências e não sei o que, toda aquela porraiada toda que teve na igreja que ele católica. Foda que ele não acredita, mas da onde que ele tirou, será, né? Não, então, eu tô imaginando assim, a cena, se a gente ele numa sala, né, e recebendo a visão, assim, que nem ele fala que ele tem visões, né? Numa das entrevistas que eu já li, ele fala que ele tava na França e foi visitar um cara que dizia que era a reencarnação do cara que bateu os pregos lá, no, crucificando... Na arca, né? É, não, não na cruz. era o cara que... Do romano, do romano. Do romano lá. É. E aí eu não sei se também um quis tirar onda com o outro, outro tirar onda com o outro. O azar, hein, mas cara. Aí ele falava assim que ficou hospedado na casa do cara, dormiu, teve uma boa noite de sono, só que de repente no meio da... empregada. Acordou com as pregas meio... meio liso. Aí ele falou que começou a sentir as vibrações do pai, né? E o pai falando assim, fogo, fogo. E quando ele acordou, tava pegando fogo na casa. Que mentiroso. Ele falou que foi o pai que... Então, isso pode ser considerado um milagre, vamos dizer assim, uma revelação do cara. Então, né? Essa parada aí dele falar que ele é a religião, assim, faz sentido no se a gente pegar o significado da palavra religião, né, que é religar e tal. Então, se ele se baseia mais ou menos na história do cristianismo, assim, do Jesus Cristo, que é a ligação entre Deus e os homens, é o Cristo, né? Então, ó, vai ver que ele fala que ele é a religião justamente por ele causa disso aí. Ele fala que ele é o homem criado por Deus... E não o Deus criado pelos homens. Uau! Filósofo. Cara, tem personalidades que se converteram ao cristianismo, cara. Ih, cristianismo. Gostou dessa? Eu sei de outras personalidades que se converteram aos nomes mais estranhos, cara. Cara, tipo, só vou contar pra Madonna que existe. É, vai ser a primeira. É, mas ela vai falar, Jesus eu já tenho, querido. Ó. Inclusive, é sem pinto. Mas o Inri, não. Porque eu já ouvi, uma igreja chamada Igreja Evangélica da Idade da Pedra. Nossa, cara. É, cara, é uma coisa que eu gosto também de colecionar nomes, assim. Ah, então você deve gostar da seita religiosa da Vó Rosa. Da Vó Rosa? Caramba, não, eu já vi que tem uma transdenominacional. E a do Cuspe Santo? Rolou. Bola de Neve eu acho um nome bizonho, cara. Bola de Neve? Sorveteria, cara. É nome de sorveteria, cara. É verdade. E Bola de Neve? A não ser que o sentido fosse assim, uma bola de neve. Aí vai aumentando, mas isso aí tem um sentido pejorativo. Não, mas são criativas, né? Vamos dizer muito assim. Ah, presta atenção nessa não, da... Eu passei em frente à Bola de Neve e o cara me entregou um panfleto e tava escrito assim, cara, se seguir Cristo é louco, eu quero ser o mais louco de todos. Forçação, né? Cara, eu sou louco pra fundar a igreja presbiscateriana independente. Sabe, o meu... Independente. Não, a igreja do São João do Meretrício, cara. Não, a igreja do Maradona, cara, então, na Argentina. Metodista no sétimo dia. Cara, mas sabe nem o Maradona tá salvando, né, cara? O que eu fico admirado com esses caras é assim, eles querem entrar no meio, assim, dos jovens, vamos dizer assim. Igual o Kid Bengala, né? Tipo... Bora entrar no meio. É o Kid Bengala das jovens. Das jovens. Entendeu? Não assim, só no meio, como ele arregaça com tudo. Vai querendo no meio, usar um linguajar que não é, assim... Forçado. Igual a bispa, não... falando assim, ah, Jesus é um gatinho. Ah. Cara, eu acho ridículo isso. Sabe? Cara. Ela tem tesão no Jesus. É, pra falar isso, só pode ter, né, cara? Então, mas, meu, os caras têm que ter uma identidade própria. Tudo bem. Ele tem. O item. O item, cara. Nome. Tá vendo? É um cara original, cara. Vida longa e próxima, nós somos do Nerd Express, eu estou aqui com meu amigo Grafo, que tem sonhos eróticos com seu Nonô. Também estou com o Lucas Magu, amigo do Vinícius. Eu estou do lado do Luciano, que ainda não foi para Marília. E eu estou aqui também com o Pablo, que é um dos maiores usuários da Pomadinha aqui para Cassina. Ring of Fire. Todos nós ouvimos o Tosco Chanchado Podcast. Henrique Cristo ganharia de Rui Chapéu na sinuca? O próprio Henry, cara, eu já vi filmagens dele aí, o cara é bom, hein, meu? O cara é melhor do que esses caras de boteco aí, meu. Então ganharia ou não ganharia? Ganharia, folgado. Ganharia dele e ganharia até daquele Steve Davis, que é o campeão lá da Inglaterra, lá. Puta, o que o cara tá fazendo pregando que ele não vai jogar sinuca profissionalmente e ganhar dinheiro, velho? É, pra que dinheiro, cara? Ele é o rei dos reis, ele tem tudo, cara. Eu acho que ele tem a ajudinha da mão de Deus ali, né, cara? Porque ele mira no errado. Então a bola faz uma curva, ele tá esnucado. A bola, ele faz a bola voar, cara. Faz a bola, tipo, três dedos na bola, assim. Trivela. Cara, em Cristo versus Tiger Woods, cara. É bom também. Como seria isso? Ele joga golfe, assim, não? Ah, e falando da sinuca do Rui Chapéu lá, o Henrique Cristo fala que sinuca é o segundo esporte mais difícil do mundo, só que ele não fala qual o primeiro. Essa é natação, né? Porque como é que ele vai entrar na água assim? Como que ele vai mergulhar? É, não, ele anda, né, por cima da água. É, na verdade, né, ele não... Ele fica tentando... Ele fica tentando entrar, mas... Isso é o Michael Phelps, assim. 4% borboleta, Henrique Cristo. Apenas orelha, então, né? Ele tinha uma bela orelha, funciona como um remo, um motorzinho lá, né? É, seria extreme foot, extreme running, né, cara? Underwater. Underwater. Eu acho que o outro esporte bom pro Henrique Cristo seria asa delta sem asa delta. Ele sai voando, cara. Orelha delta. Arremesso de cruz. Arremesso de cruz. Tipo aqueles esportes da Suíça lá, né? Tipo, é um toco, assim, que nem é um toco. Maratona via sacra. Cuspe de prego, né? É. Oh. Martelada. Imagina ele correndo atrás do queijo. Ah, tem também corrida de jumento, cara. Ceará tem isso aí, né? Tem. É. Fórmula Jag. É. Mas o Henrique Cristo, ele só pratica uns esportes light, assim, tipo, sinuca, boliche. Nada que soe, né? Nada que soe. Porque... Imagina ele lutando em MMA, né, cara? É porque se ele suar, ele pode suar sangue, né, cara? Ou vinho, né? Suar vinho. Aí ele já fica chapado, né, cara? Imagina ele na natação também. Por isso que ele anda também botando toalhinha, assim, por perto, né? E detalhe que ele não toma a água que a gente toma, que passarinho... É tipo... Neném é que passarinho não bebe, ele toma do jarrinho dele lá, todo lugar que ele vai se apresentar. É porque tem que ser uma água... né, cara? Não, tem que ser uma água especial, fonte, que se for uma qualquer água, ele pode transformar em vinho a qualquer momento. Aí ele... aí ele, droga, fiz de novo. Outra coisa, ele também... Vou esquecer, muito sem graça, ele fazendo curso de natação também, né? Ele ser reprovado na primeira aula, né? Uai! Ah, bom. Não, mas tem um esporte bom, né, cara? 110 metros com barreiras de espinhos. A maratona via cruz foi foda, hein? Mas eu acho que o recorde Guinness de cura de leproso ia pra ele, cara. Já pensou, cara? Cara, imagina quantos... como é que é? Quem tem Hanseníase é o quê? É perebento? É lazarento. É, a medicina tá aí fabricando remédios e parará, e ele que cura, né? Ele que não cura. Tem aquele recorde do maluco lá que comeu não sei quantos hot dogs em menos tempo lá? 12 minutos, se eu não me engano. Então, agora imagina transformações de pães do e o maluco comendo. Fala, não, vou transformando, de você peixes, vai comer. Peixes, né? Peixe, imagina ele pescando, né? Saia da água agora, filha da puta. Cara, já pensou, cara, um comercial das iscas Banjomino? É uma edição especial Henrique Cristo, assim. Você pega tudo quanto é tipo de peixe, ou pega um só e vira 10, assim. Multiplica e tal, vira pão. Se você quiser vira atum enlatado. Você pega uma sardinha e transforma em atum já na hora. Cara, Henrique Cristo pra presidente, como seria? A merda. Vota em mim. O horário político. Imagina o horário político, cara. Ele aparecendo lá. Meu nome é Henrique, 56. Ah, ele ia roubar, ele é, né? O pai. Não, é ele. A apresentação dele, ó. O número dele tinha que ser 33, então, né? 33. Ou 7, né? Que é o número do. Perfeito. 666. Tem uma 666 aí. E ele ia roubar também, né? Porque ele ia ter uma meia hora de horário e os outros 10 segundos, né? Porque ele é fodão. Não, né? Se ele multiplica pão, cara, ele multiplica voto. Horário, né? Também, né? Faz parar o mundo. Não, imagina se a urna eletrônica lá teve 10 negros, aparece lá o processamento de dados lá, 120 votos. Assim. Qualquer um que você aperta. Qualquer um que você aperta parece a cara dele lá. É, igual o Jim Carrey. Igual o Jim Carrey lá no filme Todo Poderoso, né? Que fala, duvido que esse cara vai adivinhar quantos dedos eu tenho aqui. É. Aparece 7. Assim. Cara, na urna, a foto do Inri devia ser um gif animado, cara. aliás, todos os políticos, né? Quando mostra aquela foto, devia ser um gif animado, cara. Nossa, que seria legal, né, cara? Não, seria muito mais. Mas o que o Lula ia fazer, cara? Ficar mostrando os quatro dedinhos. Ah. Não, levantando uma caneca, assim, cara. E o Kid Bengala, hein? Kid Bengala. Apareceu uma. Cabeça acima, cabeça de baixo. O Sérgio Malandro fazendo. Ha! Cara, sensacional isso, cara. Pô, você pode ganhar dinheiro com isso. Não coloca isso no ar, perna. Registra primeiro. Cara, eu sou a favor de GIFs animados, então. Pra... Na urna eletrônica. Voltando, você tá votando no INRI lá, aí você vota lá no Enéas, aparece o INRI. Aí você fala, caralho, vou corrigir. Aí você aperta e corrige, seu voto foi confirmado pra INRI. A hora que você vota no INRI, faz plim. Uma auréola. Aí a luz vem. Parece assim, uma né, voz, cara? Né? Obrigado. Obrigado. Obrigado, filho. Obrigado pelo seu voto. Seu lugar no céu está garantido. Cara, já pensou o céu com o Edir Macedo e Inri? Será que tem espaço, cara, pros quem, dois? É, quem falou que o Edir Macedo é pro céu, cara? Aliás, aquele cara deve ser... Não, o céu é aquele um da Marta, o centro educativo. Universal. Da Marta Suplicy. Toninho do Diabo vive apavorando. Ele tá aqui hoje. Fala, é. Mas cara, vai acabar com esse cara. Eu acho que Toninho do Diabo não chega... Não leva uma com o Henrique Cristo, cara. Não dá o primeiro round. O Toninho do Diabo, ele não tem credibilidade. Você vê que ninguém fala dele, entendeu? Tem ele lá pra fazer uma graça e tal, mas... Então, que o Toninho do Diabo, ele é trash total. E você vê que é um cara simples por trás do personagem. É um cara simples e tal. Já o Henry, eu acho que ele tem uma cultura maior. Apesar dele não ter ido... Terceira série só. É, mas eu acho que ele leu muito, né? Leu demais, assim, até mesmo pra saber... Principalmente a Bíblia, né? Não, porque ele tem uma retórica muito fodida, cara. Ele você fala uma coisa, ele já busca lá um dado científico, um dado o histórico, quer dizer, um dado histórico tal. E é um bom orador, cara. Ele é um bom orador, cara, eu nunca vi se enrolando nas perguntas. Não, cara. Se enrola, ele sabe. Cara, ele fala muito bem, cara. É eu que sou o Henry, fã mesmo, o Henry tem o dedo de Deus por trás dele. Cara. Azul! Ring of Fire! Próximo episódio do Tosco Chanchada Podcast. Pra comer você vai ter que não trabalhar. Era pra administrar, daí o moleque não fez direito. Ele foi fazer administração, pô. É por isso que ele não fez direito. Já falou duas profissões idiotas, né, cara? Já tá adiantando o serviço. Tosco Chanchada Podcast.